Quebrada, e ela joga na cara. Felina muito louca e abusada. Nós são tudo adestrada. Curte na vibe do som, copo de uísque na mão. Essa malandra inteligente observando a sop jogando bunda. Mas é maloqueiro nato, bico revoltado. Sei que vale se dói. Chegamos pra causar tormento. Segura o talento, olha o timbre da voz. Passando com a roneteira e a pousadeira tá doida pra vir sufocar. Sem estresse no progresso, curtindo a vida, deixando os bicos falar. Nós passou, olha como que nós tá de Renault. Cê gente, meu bondinho braço. Só que as cretinas aqui não quer caô. Nós passou, olha como que nós tá de Renault. Cê gente, meu bondinho braço. Só que as cretinas aqui não quer caô. Nós passou, olha só como nós tá de Renault. Cê gente, meu bondinho braço. Chama as cretinas aqui não quer caô. Nós passou, olha só como nós tá de Renault. Cê gente, meu bondinho braço. Chama as cretinas aqui não quer caô. Pique quebrada, ela joga na cara. Felina muito louca e abusada, mas são tudo adestrada. Curtindo a vibe do som, copo de uísque na mão. Sou malandro inteligente, observa nas top jogando um bundão. Nós é maloqueiro nato, bico revoltado. Sei que vários se dói, chegamos pra causar tormento. Segura o talento, olha o timbre da voz. Passando com a horneteira e a pousadeira tá doida pra vir sufocar. Sem estresse no progresso, curtindo a vida, deixando os bicos falar. Nós passou, olha só como nós tá de Renault. Cê gente, meu bonde embrasou. Chama as cretinas que não quer caô. Nós passou, olha só como nós tá de Renault. Cê gente, meu bonde embrasou. Chama as cretinas que não quer caô. Nós passou, olha como que nós tá de Renault. Cê gente, meu bonde embrasou. Só que as cretinas que não quer caô. Nós passou, olha como que nós tá de Renault. Cê gente, meu bonde embrasou. Só que as cretinas que não quer caô. Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte e ela fura eu de meiota. Novinha, muita fé em Deus, isso não é sorte. Lembra dos moleque pobre que hoje tem, mas antes não tinha. Os moleque é chato, curte adoidado. Castop de sampa eu embaço. Nós é enjoado, é claro, e tem vários gado. E se moscar, nós passa o saco.